Essa menina me trata como se fosse latinha. Me pega minha massa, depois dá uma pisadinha. Quer fugir do calor, me tira da geladeira. Me passa no corpo, depois joga na lixeira. Essa menina me trata como se fosse latinha. Me pega minha massa, depois dá uma pisadinha. Quer fugir do calor, me tira da geladeira. Me passa no corpo, depois joga na lixeira. Não sei se sou cola, se sou limonada, ou frio de laranja, ou selva gelada. Não sei se sou light, se tenho caloria. Só sei que com ela estou sempre numa fria. Assim eu sou, uma latinha de cerveja. Me usa, me abusa, me beija na boca pra depois me amassar. Assim eu sou, da sua coleção. Mas no seu coração, essa menina danada não me deixa entrar. Essa menina me trata como se fosse latinha. Me pega minha massa, depois dá uma pisadinha. Quer fugir do calor, me tira da geladeira. Me passa no corpo, depois joga na lixeira. Essa menina me trata como se fosse latinha. Me pega minha massa, depois dá uma pisadinha. Quer fugir do calor, me tira da geladeira. Me passa no corpo, depois joga na lixeira.